para você e para a sua família. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Mais uma vez. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a santa família de Nazaré, a tua também será, se tiveres fé. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Abençoai, abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Renove sua fé, creia na força do amor. O amor tudo muda, o amor arranca o mal pela raiz. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a santa família de Nazaré, tua também será, se tiveres fé. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa.